que lhe dizer tantas coisas, não sei por onde começar. Sua presença ilumina o meu olhar, nego, olha pra mim. Lembra daquela noite na festa, primeiro olhar, primeiro beijo, enfim. Primeira promessa do tipo, nunca vou lhe deixar. Você é a mulher da minha vida, você tentava evitar a minha mão boba, atrevida. Lembrávamos do nosso tempo de infância, época de imaginação e esperanças. Você continua com a mesma sinceridade, a mesma cabeça, a mesma sensualidade no seu corpo. Há mais encanto do que desejo, no meu coração em primeiro lugar, eu te elejo, veja só. Sonhei com você a noite passada, me recordo das palavras, você dizia que me amava. Não paro de pensar em você um só segundo, o que sinto é interno, pulsa, é profundo. Saudade de você, fica comigo. Saudades de você, fica comigo. Saudades de você, fica comigo. Me mande um beijo. Saudades de você, meu amor. Nega, não é estrela que brilhe mais do que o seu sorriso, beleza rara, que me deixa meio confuso, pensativo, querendo encontrar defeitos, coisas de homem, que procuro para perfeito o seu rosto. Se assimila ao de uma criança que na ação traz ingenuidade e confiança. Lembra dos namoros no portão, até altas horas, sua mãe ciumada dizia: nega, tô no ponto do meu apogeu, a noite tá propícia para o amor, percebeu? A mente não reprova palavras nem sentimento como flash. Guarda imagens a todo momento, falo contigo e sinto um frio na espinha. Sabe que dia é hoje? Adivinha, primavera, inverno, outono, verão, sinto o seu cheiro no ar. Isto é paixão. Saudades de você, fica comigo. Me mande um beijo. Saudades de você, fica comigo. Deparei com o significado da felicidade hoje em dia. É difícil encontrar uma mulher de caráter que, entendendo as dificuldades, tenha sensibilidade e esteja disposta a passar necessidades. Contemplei em você lealdade, afeto, devoção. Vivemos um romance de longa duração. Não chore não, o que fala é de coração. Cada lágrima sua me deixa sem ação. A música da chuva refresca o calor, rega as flores com gotículas de vida contigo. Nunca sofrerei um desamor e nem terei uma vida bandida. Ouço no voo dos pássaros o canto da liberdade, e nas águas cristalinas o caminho do oceano. Só você me fez homem de verdade. É por isso, nega, que até hoje eu te amo. Saudades de você, fica comigo. Me mande um beijo. Saudades de você, fica comigo. Saudades de você, fica comigo. Fica comigo. Saudades de você. Saudades.